responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Por que é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Por que é que na hora da grande verdade às vezes o povo se esconde e se esquece? Aliada mentira, aquilo que a vida nos dá e nos tira. Não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Verdade, esconde, jogo, esconde, esconde, tudo, tudo esconderá. Mentira. Faz o bem por falsidade. Não há no universo uma força que mude o dom da mentira, o som da verdade. A lábia do sábio, a arma do rude. São Deus e o diabo unidos na prece.